que é o Treff, caralho. Favela, foda-se os Estados Unidos da América! Recusão, ouça minha voz e não gela. Peguei você quando conspirou naquela. Defensor do hip hop aí, mentira. Por quê? Eu sei que você dá por plaquê. Contou pra molecada que era a voz da favela. Demagogia pura, você tem nojo dela. Diferente de você, sofrimento eu vivi. Não foi a internet quem mostrou pra mim. E Cartier, porra de BM. Glock decorou esses nomes do globo. Repórter, se o mundão é uma escola e você não tá ligado. Cê pensa que me engana, então pensou errado. Não é questão de ter atitude, porque cê critica o boyzão, mas cê quer pra você. Nada contra o cifrão que alega os irmão, mas não critica aquilo que eu faço, doidão. Revolta não é moda, quem chora tá ligado. De sofrimento, irmão, abasto meu passado. Revolta não é moda, quem chora tá ligado. De sofrimento, irmão, abasto meu passado. Revolta não é moda, quem chora tá ligado. De sofrimento, irmão, abasto meu passado. Revolta não é moda, quem chora tá ligado. De sofrimento, irmão, abasto meu passado. Não é questão de ter classe, é questão de estilo. O rap é minha vida, mas o crime é lucrativo. Cê é dinheiro, cê compra as garrafas e vai abrir um boteco de forró pra você dirigir. E tá normal, o Eda corre solta, vai e vem. O Treff é assim, você quer ser também. É o fim do hip hop, hoje tá assim. Didi Mocó